identificação. Transmite ZYJ767. AM 1160 kHz. 1000 watts de potência. Ondas médias. Rádio Difusora de Laguna, Sociedade Limitada. A pioneira. Cause a melhor impressão com os impressos da Gráfica LG de Laguna. A Gráfica LG confecciona blocos de notas fiscais, pedidos, recibos, panfletos, ou seja, todo e qualquer serviço gráfico em geral. O melhor em impressos é com a Gráfica LG. Personalize sua empresa e faça seu orçamento. Gráfica LG de Laguna, Rua Tiradentes, 275, anexo a Secol. Fone 3647-0204. Gráfica LG, a boa impressão. Impressão é que fica. A diversão da sua família está garantida. A Arena Recrear em Laguna possui uma ampla estrutura com campo sintético, escolinha de futebol, espaço para festas e aluguel de brinquedos. Arena Recrear, Rua Doutor Ângelo 9, número 55, Centro de Laguna. Fone 999638536. Mercado Marju em Cabeçuda. Ofertas incríveis e bom atendimento só aqui. Aceitamos todos os cartões de débito, crédito e vale alimentação. Mercado Marju em Cabeçuda. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 12 horas e das 14 às 19 horas. Na rua Giocundo Tasso, 1055. Telefone 3644-3212. Jornal de Laguna, jornalismo com responsabilidade e credibilidade. Todas as sextas-feiras nas bancas. Leia um Jornal da Terra, destacando os assuntos de Laguna. Jornal de Laguna, para quem sabe o que quer. Responsabilidade do jornalista Márcio Carneiro, acreditando na nossa cidade. Jornal de Laguna, este é nosso. O Natal é carinho, é amor e amizade. O Natal também é paz, é felicidade. A família reunida, um pedido que fosse a certeza de fazer que o seu Natal seja doce. Altoff Supermercados, que o seu Natal seja doce. Vem aí a nossa próxima atração. Rádio Revista, oferecimento Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. Está no ar o Rádio Revista. Gente amiga da Laguna, bom dia. Ah, eu quero saudar também a todos aqueles que nos acompanham na nossa região lagunar.